Bravo, Sol, Antônio Matango. Fecha Telematango, seu Sol 302, frequência livre. Torre Boa, 5729, pronto. Linha Novembro Alfa, alinha e mantenha a cabeceira no 7. Joca 08, livre cruzamento, aposta que está livre. Joca 08, livre cruzamento. Azul 4206, Solo 02, livre à direita, chama na 209. Direita, 209, 4206. Autorizo o Forciário 2325, usar imediato. Agora outro ligou. 2325 mantém a posição, a aeronave agora na curta, na final da 1-0. Ok, mantendo posição, 2325. Joca 08 ligou. Sente, frequência livre, Joca 08. Tá, 8002, baixou e travou? Torre Salvador, tá 8002. Torre 8002, check trem, os autorizados do Estadão, gente, uma centena, 15 mais. Você só tá com binóculo bom hoje? Sempre. Ok, dá uma olhada no nosso trem de pouso, nós estamos com três luzes verdes aqui, baixado e travado. Queria só uma confirmação visual. Correio, Papa Romeu Tango, Índia Brava. Então, 8002, aparentemente embaixo o trem de pouso. A pista está livre, vento 100 graus, ou não. Muito obrigado, amigo. 8002. Tango Índia Bravo, mantém a espera afastado 3 milhas do aeródromo sem interferir com a 1-0, aguardando a instrução para pouso. Tango Índia Bravo, vai manter afastado 3 milhas. Torre Salvador, muito boa tarde, ORV 6720, está estabilizado no curso, agora 8 milhas ainda para este ano. ORV 6720, número 2 para pouso, continue a aproximação, informarei que está livre. Cogindo, número 3. Gente, continua a aproximação, então aguardando o aviso, ORV 6720. Gente, Novembro Alfa, após a passagem do próximo tráfego sobre a 1-7 será autorizado. Estou ciente da que isso já está alinhado. Guarde só mais tarde. Aciona a identificação. A 3190, pouso autorizado, pista 10. Ok, táxi Alfa Kilo, faixa 3, se apontará para ingresso, parte principal. Centro, frequência livre, 235, no visual. Obrigado. Câmbio de Bravo, tem condição de aproximar para o pátio 4 sem interferir com a cabeceira no 7 com tráfego na final da 10? Sem interferir, tá visual com o tráfego da torre. Aproxima, sem interferir na 1-7. Gente, só pra informar, temos um Charlie no 5-0 alinhado na cabeceira no 0. Então para o pátio 4, vento 1 no 0 graus, 10 nós. Aproximo solo controlado do pátio 4, está no Índia Brava. Controlado, está no Índia Brava. Pode só um instante, temos um helicóptero que vai aproximar para o pátio 4 em XSA. Antena 47 antes de decolar, imediato assim que autorizada? Afirmativo. Faz o arbitro da companhia ali e mantém a cabeceira no zero. Ali mantém o 4791. Papa Romeu de November Alpha, atenta possível história de turbulência, tem livre decolagem, pistão no 7. Então uma centena, 11 nós. Fazer decolagem e mantém a perna contra o vento da Ana Zero. De November Alpha. Zero, solo 07, livre à direita, chamando 21, décimo 9. Direito 219, tá 3190, obrigado. 251. 3325, 251, boa no 077. Minha Bravo está na final, visual com o CRT acionado. Gente, tanque de Abraço sem interferir com a aproximação 90, reporte no solo controlado do POT 4. Controlado do 4, chamará tanque de Abraço. Continuar 4711, vento 090 graus, 15 nós, tem livre decolagem, pistão no zero. Iniciando, 4711. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes daquilo para ingressar no POT 3. Alfa antes daquilo para ingressar no 3. É umas comilhões, obrigado. Romeu Índia November Alfa, decola da 08, confirmando e mantém a perna contra o vento da 10, aguardando para cruzar o campo. Tango de Bravo, solo 08, frequência livre. Tango de Bravo, 13 nós. Agora pista livre, pouso autorizado. Que livre autorizado para o 672A. Texas Serra, tem livre deslocamento no pátio. Sem interferir com a pistão no 7, chame para o retorno. Deslocamento, reportar. Índia November Alpha, está visual com o Boeing da Web pousando no 10. Posso receber mesmo controlado e ter livre cruzamento do campo, reporte após ser cruzado. Pantanal 4711, decolou aos 10, agora controle 198, bom voo. Motor Salvador, gol no 601, Adolfo, cruzando 240, bom. Boa tarde, gol no 601, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 050. 050, 130. Controle Salvador, Pantanal 4711. Boa tarde, Pantanal 4711, contato radar, suba para o nível 360 na saída da... 360, anda aí. Copia? Tá 3155. 355 Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovião pelo Whisky 50, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5133, frequência do controle 119.8. É autorizado então 340, pelo Whisky 50, na Dael com curva direita, Leda, Bidev, 5133, 1198, na 3155. Pode chamar, pronto, já 3155. Ok. Caso haja nesse interinho a possibilidade de prosseguir via pelo Whisky 58, agradecemos, senhor. Será checado da 355, por enquanto permanece por 50, ok? Vou verificar junto ao centro. Entendi, obrigado. Vai vir 672 anos, ingresso próximo à esquerda, quilo. Táxi, pátio 3, pátio principal, portão 03, web 6720. Ingressou naquilo, level principal 03, 6720. Salve, Salvador, é o voo 925. 1 minuto, 295. Aqui informa que ainda não recebo informação sobre o aeronave. Você está sobre a ilha de Veracruz? Paulo, boa tarde, o trip 54 no 5, formação Sierra, autorização de Deus. Não entendi, trip. O porque está no ponto de espera pronto. A linha aí mantém, cabeceira no zero. A linha mantém 5219. Torre Salvador, voo na 755, ponto de espera 1-0, número 2 está pronto. Voo no 755 após a rolagem do ATR da Trip, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Após rolagem da Trip, está autorizado a alinhar e manter 1-0, na 755, obrigado. Objeto 5729, decolado aos 12, agora controle 19-8. 19-8, boa tarde. Objeto 5729, decolando a sua escuta. Boa tarde, 5729 da web, contato radar decolagem, suba para o nível 340. Salvador, Gol 925, na sua atualização? Sim, Gol 925, Brasília, 360, autorizado, Vezulo 17. É cola da 10, curva direita, vai cumprir o perfil da subida da EL, após Leda e após em coordenação com o controle, aguardando para prosseguir uma nova proa para interceptar Vezulo 17. Aciona 5433, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Brasília no 360 pela UPVU 107. Decolador no zero com curva direita, saída da EL, Leida. Após, coordenação com controle, proa correta para interceptar UPVU 107. Transponder 5433, controle 119.8, gol 1925. Correto, gol 925 no 01, chame pronto, pushback, ajuste 1011. Pronto para pushback, acionamento gol 1925. Tá livre, chame táxi, gol 925. Vai chamar para o táxi, gol 925. Trip 5219, decolado aos 14, 15. Agora controle 198, por favor. Uno 755, previsão para decolagem mais 2 minutos devido à aeronave com performance inferior que decolou à frente com o mesmo perfil de subida, ok? Positivo, o 755 está alinhado e pronto na terra. Sete, informe na rotatória Romeu Oscar Bravo, só confirme está mantendo 500 pés. Desce no corredor Interlagos e após parir, pivô e comprou da rodatória. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5219. Trip 5219, contato radar, suba para o nível 200 na saída da EL. 200 no perfil da EL, 5219. Gol no 601, é o número 3 na aproximação, reduza para 220 nós. 601 reduz para 220. Botanal 4711, chama agora Recife, 133 decimal 25 e alterna 12511. Recife 13325, alterna 251, Pantanal 4711. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Velocidade até Duna? Sim. Sobrevoo em... Candeias? Candeias, senhor. Tango de Abravo, 500 pés. Voo local autorizado. Colodão no 7, comprou norte, 0126, aciona, frequência do controle 119, decimal 8, torre 118, 6. 107, 107, 9 Tango Dia Bravo, torre no 86, acionamento da decolagem, ajuste 1011, tem um voo, então regresso. Passando a aeronave desde a decolagem de Valença. Quando o senhor sair daqui de Salvador, está recebendo normalmente. Agora sim recebo informação alfa de sua aeronave Romeu Oscar.